Namastê, irmãos e irmãs, amigos e amigas, ouvintes, simpatizantes e associados da loja Esotérica Virtual, o portal do esoterismo e da espiritualidade que vocês acessam em www.levir.com.br. Está se iniciando mais uma edição do programa Lux Esotérica, que traz para vocês de segunda a sexta-feira, às 21 horas, aqui na Esotérica FM, estudos continuados e comentados de textos de esoterismo, de ocultismo, de teosofia e aspectos da espiritualidade humana. Aqui quem está falando, amigos e amigas ouvintes, é Osmar de Carvalho. Tenham todos uma boa noite, aqueles que vão nos acompanhar nos estudos hoje, que vocês tenham também uma boa aula, um bom entendimento daquilo que nós vamos explanar. Mas inicialmente, como sempre, vamos iniciar esse programa pronunciando o mantra da vida una, trazendo as influências dos grandes mestres da fraternidade branca para este trabalho que ora se inicia, para que possamos ser canais de sua sabedoria, dos mestres, para todo o mundo. Então pedimos àqueles que desejarem que relaxem o seu corpo físico, respirem lenta e profundamente e vamos procurar a conexão com o nosso eu interno, buscando perceber a luz que brilha no centro do nosso coração, procurando internalizar e compreender o sentido dessas palavras. Ó vida oculta que vibras em cada átomo. Ó luz oculta que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Paz a todos os seres. E assim, meus amigos e amigas, irmãos e irmãs, simpatizantes e associados da loja Esotérica Virtual, damos início a mais esse programa Lux Esotérica, que está estudando o livro O Lado Oculto das Coisas, de Charles Webster Leadbeater. E chegamos aqui dentro desse nosso estudo ao capítulo 12º do livro de Leadbeater, denominado As Influências que Nós Recebemos do Lado Oculto da Vida. E aqui é um tópico sobre as pessoas sensitivas. Então vamos continuar investigando, comentando sobre as percepções com relação ao mundo oculto, ao mundo invisível, ao mundo espiritual que está à nossa volta. Leadbeater menciona o seguinte com relação às pessoas sensitivas. Os acontecimentos de que até agora nos ocupamos são os que podem interferir na vida de quase todos. Há outro tipo de acontecimentos ocasionais que em geral ocorrem apenas com certa espécie de pessoas. Exercem, porém, uma influência tão grande que é difícil avaliar, suficientemente grande para alterar todo o curso de uma vida. Contam-se entre nós alguns que são mais sensíveis que a maioria dos homens, que têm sonhos e visões, e para esses as visões constituem os fatos mais importantes da vida. São pessoas que também sentem natural atração pelo estudo do ocultismo. Assim, no meio de nossos leitores e agora ouvintes, existem aqueles que melhor aproveitam e têm estas sensações, né? Também, provavelmente, uma proporção muito maior que aqueles que não cuidam desses assuntos estão nos ouvindo nesse momento, estão também nos lendo. As visões têm igualmente o seu lado oculto, um dos quais é do máximo interesse estudar. As visões são de várias espécies, umas triviais e não merecedoras de atenção, outras são profundamente importantes e com efeitos de suma repercussão nos que as experimentam. Em alguns casos, sua gênese é óbvia. Em outros, participam curiosas e inesperadas combinações, e numerosas causas separadas podem associar-se para dar lugar a uma só história. Como eu escrevi em diversos livros acerca das condições do mundo astral, não é raro que pessoas com visões ou experiências psíquicas, situadas além de sua perfeita compreensão, me enviem relatos sobre elas e perguntem se a minha experiência relacionada com a matéria sugere alguma explicação. A essas cartas nem sempre é fácil responder. Não porque seja difícil formular uma hipótese na qual se possa enquadrar os fatos, mas porque as hipóteses são inúmeras. Quase toda experiência descrita pode igualmente, sem maior dificuldade, ter se verificado por entre meia dúzia de processos e, sem se proceder a uma investigação especial e minuciosa, quase impossível dizer qual desses métodos foi empregado em um caso particular. Natural, porém, que alguns entre as centenas de casos expostos sejam de interesse bastante para compensar o dispêndio do tempo e esforço, mas é possível encontrar um de características especiais. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, meus amigos e amigas ouvintes aqui do programa Lux Esotérica, sobre essa questão da sensibilidade e que certas pessoas têm realmente uma sensibilidade maior. São pessoas que têm visões e têm sonhos premonitórios, sonhos proféticos, e muitas vezes as pessoas não sabem trabalhar com essas visões, com essas premonições, e aí sofrem muito. Porque, como nos disse o bispo Leadbeater, realmente as percepções com relação ao mundo oculto podem prover, podem advir das mais diversas origens, né? Então, normalmente o conteúdo das visões não necessariamente revela o método pelo qual elas aconteceram, né? E realmente isso é difícil se retroceder a uma única e específica experiência para dizer exatamente o que aconteceu, porque realmente o ser humano ele é um complexo de percepções e também é um complexo de consciências, né? Todos vocês já devem ter percebido isso, que num determinado momento o ser humano ele está no meio de um verdadeiro combate entre diversas forças diferentes que existem dentro do complexo que é o ser humano. Existem demandas e forças que são exclusivamente físicas, existem forças que são predominantemente astrais ou emocionais, há também aquelas pressões que são intelectuais, que são mentais, e há também percepções que vêm dos nossos sentidos físicos, que às vezes podem se alterar e podem levar a pessoa a ter percepções alteradas. E há também a questão da percepção psíquica, né? O psiquismo, ou como ele é assim chamado no ocultismo, Trata-se do conjunto de mecanismos invisíveis que o ser humano dispõe, mas que na maioria das pessoas eles estão bloqueados, eles estão realmente devidamente fechados e não estão funcionando. E em outras pessoas, esses mecanismos que estão presentes em todos os seres humanos, eles se desbloqueiam sozinhos, talvez pela evolução da pessoa em outras vidas, outras vezes pela ingestão de drogas, pela ingestão de psicotrópicos, de drogas alucinógenas, estimulantes, né? Também o uso do álcool, também o uso do fumo. Há vários agentes químicos que pressionam principalmente os centros, que são conhecidos como chakras, né? Que são as chamadas rodas energéticas, que são em número de 7, né? Pelo menos as 7 principais estão sobre os 7 conjuntos principais de glândulas que nós estamos, e são constituídos de uma matéria que não é visível, não é perceptível para os nossos sentidos, que é a matéria astral, né? E também a matéria do duplo etérico, né? Essas duas matérias, astral e etérica, pressionam os nossos chakras, e muitas vezes ali pode passar uma informação que realmente faz a pessoa ter visões, né? E há também os mecanismos conscienciais, que são naturais, que são normais, principalmente o mecanismo do sonho, né? O sonho, ele é uma manifestação notadamente cerebral, né? É uma interpretação do nosso cérebro de diversas percepções que ele recebe enquanto nós estamos dormindo, né? Daí que há sonhos que são completamente absurdos, desconexos, que não representam e não querem dizer nada, mas há sonhos também que são extremamente lúcidos, sonhos que muitas vezes são premonitórios, sonhos que são indicativos de certas situações, trazem realmente informações proféticas que às vezes atordoam muito as pessoas. E aquelas pessoas na categoria dos psíquicos, ou seja, daqueles que têm percepções, né, à luz do dia e têm visões, veem vultos, veem pessoas que não são visíveis para as outras, né? E muitas vezes a pessoa fica realmente se indagando se ela não está louca, se ela não está demente ou se ela não está realmente prejudicada na sua consciência. Normalmente o que acontece é que a pessoa teve a chamada tela etérica rompida sobre alguns desses centros, em um ou alguns dos centros energéticos do corpo humano. E isso realmente é muito comum, principalmente pessoas que vivem situações de grande estresse, né, provocados pelas mais diversas situações, quer seja pela necessidade, pelo sofrimento material, quer seja um estresse provocado pela tristeza, quer seja um estresse provocado pelo medo, né? Alguns também por estados eufóricos, estados alterados do nosso comportamento. Isso tudo pode romper essa proteção natural que existe sobre os chakras, e aí esses chakras começam a atuar como um órgão de percepção. É difícil muitas vezes aconselhar as pessoas com relação a esses fatos, principalmente porque muitos já têm uma percepção natural bastante intensificada, né? É o caso de, naturalmente, o caso de todas as mulheres, né? Existe, eu já falei isso aqui num outro programa, mas vou repetir, existe uma diferença fundamental da disposição energética das mulheres e dos homens, né, que fazem com que as mulheres tenham uma percepção astral, uma percepção mental bastante acentuada, né, porque a mulher ela tem um corpo astral positivo, ou seja, ela é o verdadeiro homem, o macho do plano astral, é o corpo astral da mulher. Ele tem uma percepção, uma força, uma sensibilidade muito maior do que os corpos astrais dos homens. E em contrapartida, no plano físico, as mulheres têm um corpo mais tênue, um corpo mais fraco fisicamente, mas isso é compensado por esse outro lado emocional, por esse lado de percepção que a mulher tem. E enquanto isso, o homem tem mais força, ele é positivo no plano físico, mas ele é negativo, ele é feminino no plano astral. Daí que as mulheres têm aquela chamada percepção, né, extrasensorial, que elas chamam de intuição feminina, né? E na verdade não é a intuição feminina, mas sim é uma intensa capacidade de receber informações do plano astral, do plano emocional. E é por isso que a mulher também tenha as condições para fazer todo o processo da maternidade, porque a maternidade é exatamente captar um ser no plano astral, no plano espiritual, e trazê-lo até a matéria. Então a mulher, naturalmente, 24 horas por dia, ela está sentindo muito mais intensamente as emoções, os ambientes. Então dificilmente a mulher é enganada nesse aspecto, né? Ela pode ser enganada por outros aspectos, mas ela sente as emoções, os sentimentos, ela se preocupa muito mais com isso. Provavelmente isso foi todo um desenvolvimento evolutivo que aconteceu com relação aos corpos das mulheres, para que ela fosse mais sensível para os filhos, naqueles indivíduos aos quais ela está desenvolvendo através da maternidade. E aí realmente a mulher desenvolveu todo esse mecanismo. Agora, além disso, há aquelas pessoas que realmente fazem desenvolvimentos, né? Desenvolvimentos, aberturas dos seus chakras, que fazem exercícios, né, de concentração, de meditação, muitas vezes de forma não dirigida, e isso também traz consequências, né? Porque toda a focalização da energia, ela provoca a intensificação das percepções, a intensificação dos centros energéticos, né? Isso em qualquer esfera, tanto física, quanto astral, quanto mental, quanto intuicional. Mas o mais lamentável realmente são aquelas pessoas que inadvertidamente, né, principalmente pela ingestão de substâncias tóxicas, de excitantes, substâncias psicotrópicas, alucinógenas, né, que acabam provocando estados alterados de consciência, usando o famoso método esotérico e oculto das correspondências, né? Porque se existe aqui embaixo, né, no plano material, uma glândula que nós sabemos que está conectada no plano astral, no duplo etérico, com o centro energético, se você consegue adulterar a química dessa glândula, se você consegue introduzir no corpo substâncias que aumentem a atividade dessa glândula, automaticamente isso altera também o funcionamento do chakra que está imediatamente acima dessa glândula, né? Ou seja, essa é a via que vai do plano físico para o espiritual, né? Na verdade, a via correta é a via que vem do plano espiritual para o plano físico, né? Quando a pessoa desenvolve a sua consciência, a sua moral, quando ela se purifica, quando ela estuda, quando ela medita, naturalmente vem uma intensidade maior dos planos superiores, que vai automaticamente modificando a estrutura, o funcionamento dos chakras, né? Dos chakras e também das glândulas que estão exatamente abaixo desses chakras. Mas nós estamos falando aqui principalmente para alertar com relação a essas substâncias, né? Porque realmente a pessoa pode obter uma clarividência, pode obter, né, de uma forma descontrolada, percepções do plano espiritual por meio da ingestão dessas substâncias. E às vezes pessoas que nem estão pensando nesse assunto, mas estão ingerindo substâncias que prejudicam, que adulteram o funcionamento do corpo, como é o caso do álcool, como é o caso do cigarro, de substâncias realmente tóxicas, né? Não precisamos citar aqui quais são, mas todas elas realmente têm efeito sobre as glândulas e podem provocar também a abertura de percepções, né? E, obviamente, que um chakra aberto demandaria da pessoa também um maior poder de compreensão, um arsenal de conhecimentos que lhe permitisse interpretar essas informações que vêm, que na verdade se sobrepõem às percepções dos sentidos físicos, né? E isso causa muito sofrimento para as pessoas, não raramente leva as pessoas àquilo que comumente se chama de loucura, né? Porque a loucura, na verdade, é uma fissão, né, dentro da psique da pessoa, dentro daquilo que seria a sua unidade, a sua individualidade. A pessoa passa a receber não só os sentidos físicos, materiais, aos quais nos permitem viver uma vida tranquila aqui no plano físico, ela passa a receber e perceber, né, pessoas que não estão no plano físico, passa a ouvir vozes que vêm não do plano físico, mas de outros planos, né? E cada um dos chakras acaba provocando a abertura de um desses poderes, né? Há pessoas também que começam, através dessa adulteração do corpo, né, também a terem uma projeção astral muito fácil quando a pessoa vai dormir, quando ela vai descansar. Quando a pessoa nem percebe, ela já está projetada no astral, inclusive acontecendo aqueles fenômenos chamados de autoscopia, onde a pessoa enxerga o próprio corpo físico, né, deitado sobre a cama, quer dizer, a pessoa vê a si mesma e ela sai no plano astral. E pelo fato do chakra ter a sua proteção rompida, a pessoa consegue ir impressionando o cérebro com essas memórias, né? Porque a pessoa que tem aquelas travas, aquela tela etérica perfeitamente constituída, não existe possibilidade do cérebro recordar essas experiências. Daí, apesar de vir alguma informação dos outros planos, o cérebro, na verdade, ele interpreta aquelas sensações e ele cria imagens, ele manipula os conteúdos da memória e ele tenta criar então uma representação com relação a isso, né? Então, lamentavelmente, os manicômios, os hospícios, né, estão cheios aí de pessoas que têm esse tipo de clarividência, esse tipo de percepção psíquica não treinada. Porque, como muito bem nos informam os manuais de ocultismo, esses poderes psíquicos, eles não devem ser buscados a priori, né? Não se deve buscar inicialmente se desenvolver o poder psíquico, né? Que, aliás, é a diferença que nós falamos aí na segunda-feira com relação ao trabalho atual da Fraternidade Branca e o trabalho antigo na época da Atlântida, né? Na época Atlântida, primeiro se abriam os chakras, se desenvolvia a percepção, e daí depois é que vinham as informações, daí que vinham as instruções. Hoje em dia a coisa é totalmente diferente. Hoje em dia a pessoa tem que relegar essa questão dos poderes para o lado e fazer primeiro uma instrução da sua mente, desenvolver, né, e repreender todas as características nocivas da sua natureza e se informar, ter conhecimento sobre as coisas espirituais para ir se desenvolvendo moralmente, intelectualmente, e aí paulatinamente esses poderes psíquicos vão aparecendo, eles vão sendo acrescentados ao desenvolvimento da pessoa, né? Realmente é muito lamentável a gente encontrar com pessoas que têm poderes que deveriam ser divinos, mas que na verdade estão prejudicando a pessoa, né? E muitas pessoas, por exemplo, também abusam de práticas, por exemplo, do yoga, né? O yoga, que é um método oriental bastante prático, tem todo um cabedal de conhecimentos, mas que tem preceitos morais que devem ser seguidos, né? Os chamados yamas e niyamas, que são as restrições, que são aquelas virtudes que a pessoa precisa desenvolver inicialmente antes de começar a praticar as posturas do yoga e principalmente antes de mexer com forças, com energias que vão conduzir a pessoa inevitavelmente a certos poderes psíquicos, né? Então aquelas pessoas que não querem saber ali, né, de todas as regras preliminares e já vão direto nos exercícios, também se candidatam a ficarem meio malucos aí pelo caminho, porque realmente não é brincadeira o que se faz. Eu posso dar um exemplo até pessoal com relação a isso, porque eu pratico yoga há mais de 20 anos dentro da linha da Jnana Yoga, né? Que é o yoga que trata do desenvolvimento da mente, né? Mas inicialmente eu fiz experimentos com todos os tipos de práticas, né? Do Hatha Yoga, que é a yoga relacionada ao corpo físico, fiz também práticas de Bhakti Yoga, que são as práticas devocionais, e fiz também todas as técnicas do Raja Yoga, e obviamente por características pessoais minhas acabei me fixando no Jnana Yoga, que é uma yoga que tem como principal ambiente, como principal motivo, o uso da mente, a investigação intelectual, o discernimento, que acaba levando a pessoa também aos mesmos desenvolvimentos que os outros segmentos do yoga. E todas elas, na verdade, estão sumarizadas no método do Raja Yoga, né? Como foi descrito pelo grande sábio indiano, que foi Patanjali, que praticamente codificou todo esse sistema, né? Mas no Ocidente, né, o yoga se disseminou praticamente como uma ginástica, como praticamente uma prática de bem-estar físico, né? Mas o fato é que mesmo aquelas posturas físicas, né, que preconizam certos movimentos, certas posturas, onde a pessoa flexiona o corpo de certas formas, elas trabalham todo um caminho lunar, pressionando justamente as glândulas, ativando os centros energéticos, e mesmo esses exercícios que são puramente físicos também levam a pessoa para o desenvolvimento psíquico. E no meu caso eu fiz algumas experiências na época que eu estava fazendo as experiências com os chamados pranayamas, que são as técnicas respiratórias. Eu me lembro de ter feito um certo número de exercícios de respiração, né, bastante intensas, né? Eu queria realmente conhecer qual era o limite do meu corpo em termos de energização, e fiz lá mais ou menos uma meia hora de intensos exercícios respiratórios, né? E, consequentemente, eu acabei percebendo que eu comecei a enxergar imediatamente após esses exercícios o meu duplo etérico, ou seja, eu via exatamente a camada energética, que é de cor azul elétrica, em volta do meu corpo físico, e fiquei bastante surpreso, né? Porque essa percepção se misturava com a minha visão física, e eu fiquei realmente um pouco assustado, porque não estava fazendo esses exercícios juntamente com um professor que pudesse me orientar. E também, para minha surpresa, isso eu fui fazer esses exercícios à noite, que não é o horário mais conveniente para fazer esse exercício. E para minha infelicidade também, eu verifiquei que quando eu fui dormir, quando eu fechava os olhos, eu continuava enxergando aquelas energias etéricas, e tudo parecia como se fosse um liquidificador de cores que estava girando na minha mente, e eu fiquei realmente bastante assustado, né? Como é que eu ia dormir aquela noite enxergando todas aquelas luzes que, mesmo de olhos fechados, aquelas luzes estavam ali acesas, e eu olhava para o meu corpo e continuava vendo aquela energia, né? Aquilo foi uma experiência bastante assustadora, mas que me foi bastante instrutiva, né? Depois disso, eu jamais fiz exercícios nessa linha, porque realmente a respiração, ela controla a entrada da vitalidade, do prana, dentro do nosso corpo. E um excesso de prana exatamente vitaliza os chakras, e eles podem ser levados a ativar, né, os seus poderes psíquicos, e podem levar a pessoa a começar a enxergar coisas dos outros planos, né? Mas nós ainda vamos comentar ainda nesse programa sobre certas influências que vêm do plano astral, principalmente para o plano físico, e também continuando explanando aqui com relação a essa questão das pessoas que têm essa sensibilidade, por que que elas têm essa sensibilidade e como nos comportar, como levar todos esses processos com um benefício para nós, e passando longe do desequilíbrio e da loucura, obviamente, porque esses são os perigos que estão aí postos à frente da pessoa que começa a se desenvolver nesse caminho. Mas é dentro do programa Lux Esotérica, é chegado aquele momento do nosso intervalo, onde vocês vão ficar com a mensagem da Loja Esotérica Virtual, convidando a vocês que ainda não são nossos associados para se associarem e auxiliarem aqui a manter o trabalho da Rádio Esotérica FM, também da página da Loja Esotérica Virtual, e criando assim condições para que esse programa e todos os nossos trabalhos tenham a sua continuidade, garantindo a energia material para que esse programa continue firme e forte aqui de segunda a sexta-feira, sempre às 9 horas da noite, o programa Lux Esotérica. Vamos ao intervalo e voltamos na sequência no programa Lux Esotérica. E voltamos, amigos e amigas ouvintes, simpatizantes e associados da Loja Esotérica Virtual, amigos e amigas ouvintes aqui da Esotérica FM, ao programa Lux Esotérica. Está indo ao ar ao vivo nesta quarta-feira, dia 7 de outubro de 2009. Agradecemos aí ao pico de audiência dessa noite que os nossos amigos espalhados por todo o Brasil estão nos dando. E também relembramos a vocês que as edições desse programa Lux Esotérica são gravadas e estão à disposição para vocês ouvirem a qualquer instante no site da Loja Esotérica Virtual e também aqui na página da Rádio Esotérica FM. Mas dando continuidade aqui aos nossos estudos do livro Lado Oculto das Coisas, né, nós podemos falar um pouco sobre, dentro dos comentários aqui do Leadbeater, sobre que tipo de percepções que a pessoa pode ter com relação a essa clarividência, a essa clareaudiência, que é o ouvir vozes, né, ao ver imagens, vultos, né, cores, né, todo tipo de percepção alterada que a pessoa tem, tem lá suas origens, né? E pode ser provocado pela própria pessoa, né? Isso é uma coisa muito difícil de determinar qual é o tipo de percepção que a pessoa tem, porque a pessoa que mais nos influencia dentro das nossas percepções somos nós mesmos, meus amigos, né? Quer dizer, nós somos intensos geradores de vibrações, de tanto físicas, emocionais e mentais, e nos planos espirituais essas vibrações, essas emoções, esses pensamentos, eles são manifestados na forma de cores, na forma de ondas que se propagam nesses planos e também em formas realmente que são chamadas as formas, as chamadas formas pensamento e as ondas pensamento e ondas astrais e formas astrais. Então, muitas vezes, a pessoa pode ter uma visão exatamente de vibrações que ela mesma está gerando e que ela dificilmente tem condições de identificar. Ela fica imaginando que ela está vendo uma figura e ela pode imaginar que está vendo um anjo, que está vendo um santo, que está vendo a Nossa Senhora, né? Que está recebendo uma mensagem divina, quando, na verdade, ela está percebendo apenas energias que ela mesma está gerando, né? E é muito importante também mencionar que existe um poder interno no ser humano, né? Um poder que é no ocultismo chamado o poder de imaginação, que nós temos que realmente diferenciar daquilo que as pessoas pensam ser imaginação, né? Porque se a gente questiona uma pessoa sobre a imaginação, ela pensa que são imagens fantasiosas, né? Criadas artificialmente sobre temas que não existem, né? Que são coisas inventadas. E no mundo do ocultismo, imaginação não é exatamente isso. Imaginação é exatamente o uso que a nossa alma, que o nosso eu maior, nosso eu interno, pode fazer dos conteúdos que existem no nosso cérebro, no nosso corpo astral, nas imagens que estão no nosso corpo mental concreto. Ele pode querer se comunicar e pode enviar para nós uma série de imagens, e é essa que é a verdadeira imaginação, que normalmente ele o faz por intermédio dos sonhos, né? O sonho realmente é o grande portal do inconsciente, desse mundo que realmente ocupa 95% da nossa consciência e que está distante da nossa consciência vigílica, né? Mas quando nós estamos ali no momento do sono, paralisados, estamos realmente praticamente um estado de meditação, a pessoa vai mudando a sua frequência cerebral, né? Muitas vezes entrando em alfa, né? A pessoa então passa a ser suscetível de ser um canal para manifestar as imagens, as comunicações do seu próprio eu interno. Daí que realmente é importante se anotar os sonhos para que nós tentemos interpretá-los. E normalmente essas imagens, esses símbolos que são mostrados nas situações, que são situações dinâmicas, né? O mundo onírico é um mundo muito dinâmico, envolvente, né? Parece um filme onde muitas vezes nós somos protagonistas. Sempre o nosso eu superior quer mandar alguma mensagem, mas nós precisamos descobrir a nossa linguagem com relação a esses símbolos. Daí que grandes pensadores, psicólogos, psicanalistas, né, como Jung, né, escreveram tratados a esse respeito, porque muitas vezes nós temos visões que são provenientes de nós mesmos e nós pensando que são coisas externas, nós nos enganamos. E outras vezes nós temos percepções de coisas que são externas, e que nós imaginamos que são nossas. E aí é que realmente mora o perigo, né? Porque o universo astral e o universo mental são muito mais cheios de vibrações, de frequências, de imagens, e essas imagens elas perduram no plano astral e no plano mental durante muito tempo, né? Elas impregnam os ambientes, elas se propagam no espaço na forma de ondas. Daí então que a pessoa, ao entrar, por exemplo, numa igreja antiga, onde há durante muitos anos já houve ali vários processos, várias meditações e orações devocionais, a pessoa sinta certas imagens e tenha uma percepção ali às vezes alterada, e pode sentir e até ver imagens de anjos, de santos, né? Ou sentir, né, o que é mais comum, uma intensa emoção, uma pressão sobre o peito, uma tristeza, uma melancolia que pode se abater sobre ela, e a pessoa pode imaginar que aquilo seja dela mesmo, mas na verdade são as vibrações do ambiente que estão ali nos pressionando. Então cada ambiente que nós frequentamos tem já um conjunto de formas, pensamento, de vibrações emocionais que nos pressionam e que se comunicam conosco automaticamente, inconscientemente. Nós não precisamos fazer nada para que essas energias atuem sobre nós. Daí que realmente essa proteção natural que os nossos chakras têm é muito conveniente, porque é melhor ficar sem ver, sem sentir nada, do que ver e sentir coisas que nós não compreendemos, né? E muitas vezes essas coisas que nós mesmos geramos, né? E existem evidentemente as influências dos seres que estão do outro lado da vida, que podem muitas vezes nos escolher, né? Se esse é o melhor termo, para nos influenciar, né? Então não é raro, isso é sempre muito citado pelos autores, né, de livros, de artigos e de vários outros trabalhos, que muitas vezes eles iniciam a escrita de um texto, de uma história, de uma peça de teatro, de um conto, um romance, e como que aqueles personagens, aquelas situações que vão sendo inicialmente propostas, elas ganham vida, e parece que o autor sente influências que acabam empurrando a sua escrita para que ele coloque um determinado segmento na sua história, para que a história termine de uma determinada forma. E há realmente às vezes até surpresas, porque muitas vezes nós somos influenciados diretamente, né? Aí estou falando de uma influência positiva, né? De uma pessoa que está lá no plano astral e que realmente nos influencia, nos inspira. Nós falamos aqui numa outra aula, na semana passada, sobre a influência que os auxiliares invisíveis têm sobre os professores, sobre os oradores, né? Que muitas vezes as pessoas que estão do outro lado também querem ajudar essa pessoa que está dando uma aula, está ali proferindo uma palestra. Então a elas são jogadas imagens, frases, inspirações, né? E aquelas que são mais sensíveis, que estão com seus canais mais abertos, ou aquelas que são médiums, né? Elas podem captar e reproduzir até fielmente essas imagens e esses pensamentos. E aí às vezes a pessoa diz coisas que ela mesmo não acredita que ela fosse capaz de dizer, ou ela desenha, ou pinta, ou escreve coisas que ela realmente não imaginava. E aí isso pode ter duas origens: ou isso vem de influências externas, de pessoas que estão lá no plano astral nos influenciando, ou uma influência superior de pessoas que estão até no plano mental, ou no plano espiritual, que são planos ainda mais altos, ou então são influências que vêm do nosso próprio interior, né? E realmente o nosso cérebro, ele não é o veículo mais adequado para transportar e para verificar e tornar uma realidade essas imagens, essas percepções. Porque o nosso cérebro, ele é uma grande agência de transmissão e de recepção de informações. Ao contrário do que a ciência acredita, o cérebro, ele não guarda nenhuma informação. A informação não está contida no cérebro. Tanto é que muitas pessoas têm acidentes ou nascem com problemas, e tem pessoas que fazem cirurgias e seccionam partes do cérebro e a pessoa continua com a memória perfeita. E outras pessoas têm problemas e não conseguem lembrar de nada, né? Às vezes tem pessoas que levam uma pancada, né? Aquelas coisas quase de folhetim, né? A pessoa toma um tombo ou leva uma pancada na cabeça e fica com amnésia, né? Mas depois ela começa a se lembrar de tudo, né? O que que aconteceu ali? Na verdade, não é que o cérebro perdeu a informação. A informação, ela não está no cérebro, não está nos neurônios, né? Isso é realmente um engano crasso que a nossa ciência tem, e vai levar realmente muito tempo para que a ciência perceba de que a informação, a nossa memória, ela está gravada na chamada luz astral, né? Que está à nossa volta, na nossa aura. E é justamente a incapacidade de acessar essa luz astral, esse registro, né? Que os hindus chamam de registro akáshico, né? Do akasha, né? Que é um outro nome para a luz astral, né? O akasha, ele tem a nossa memória pessoal, mas ele tem também a memória universal, né? Daí que realmente os mestres, os seres libertos, eles têm uma consciência muito mais ampla, porque eles conseguem lembrar, ou eles conseguem ler, não só o seu akasha pessoal, né? Mas eles podem ler a memória da natureza, a memória das coisas. Eles podem chegar no ambiente e ir percebendo o que aconteceu naquele ambiente durante milhões e milhões de anos, e até focalizar certas passagens, certos momentos históricos, né? Ou então extrair todo o conhecimento de um livro simplesmente pela vibração que ele possui, ou pela vibração das pessoas que leram aqueles livros. Um mestre pode, e mestres e discípulos também avançados, podem ler a memória de uma pessoa, né? E uma memória que se estende além do que aquilo que a pessoa tem na sua consciência vigília. Daí que realmente existem videntes, né? Pessoas que leem mão, que leem cartas, botam carta de tarô, né? Ou bola de cristal, qual é que seja o método. Na verdade, esses métodos, não é o método que provoca o processo. Na verdade, aqueles métodos, eles são apenas uma maneira de focalizar a consciência do clarividente, né? do vidente, para que ele possa acessar a memória ou a própria consciência da pessoa. E como a nossa consciência é muito mais ampla do que nós percebemos na consciência vigílica, se a pessoa começa a perceber as vibrações do nosso eu superior, na verdade ali já estão impressas, inclusive, fatos futuros, né? Projetos que o nosso eu superior já tem, que ele já está divisando, ele já está projetando até as suas próximas encarnações, que desenvolvimentos que ele vai ter, que pessoas que ele vai encontrar, né? Então a informação sobre o futuro realmente já está também em nós. Mas não que haja, né, um determinismo aí. Na verdade, somos nós mesmos, enquanto almas, que estamos vendo esse futuro. E o vidente, o clarividente, às vezes pode perceber isso, né? E é muito comum também, e é o que mais acontece quando nós estamos próximos de uma pessoa, na verdade, as auras se comunicam, né? E se nós somos assim simpáticos com relação à aura da outra pessoa, então há passagem de uma grande quantidade de informação de uma aura para outra. Daí que realmente amigos, casais, pessoas muito afins têm uma mente quase que é tão sincronizada que as pessoas falam as mesmas frases juntos, percebem as coisas da mesma forma, né? E tem toda uma série de fenômenos, ficam ligadas psiquicamente, apesar de serem separadas no tempo e no espaço, mas elas estão ligadas pela energia dos planos invisíveis, né? Aliás, isso já foi inclusive verificado cientificamente, né? Através de um grupo de controle de pessoas que foram para um determinado local e ficaram monitoradas com eletroencefalograma, e essas pessoas todas monitoradas meditaram ali conjuntamente, né? E foram para as suas residências, aonde depois, em outra ocasião, elas foram também monitoradas para que elas meditassem sozinhas, né? Mais ou menos no mesmo horário. E o que aconteceu é que todas elas, né, tanto as que meditaram quanto aquelas que nem estavam tão ligadas naquela prática, acabaram demonstrando frequências cerebrais idênticas, né? Daí que realmente nós somos muito influenciados por aquelas pessoas que estão perto de nós, né? Quer dizer, quem mais nos influencia somos nós mesmos, mas também nós somos influenciados por aquelas pessoas que nós permitimos que a sua energia entre em nós, né? E a comunicação entre os chakras é tão intensa que realmente às vezes não é necessário nem se falar nada, que nós já entendemos o que, que o outro quer, o que, que ela está sentindo, se a pessoa está feliz, se a pessoa está triste, se ela está passando alguma dificuldade. Nós dizemos que é o nosso coração que sente, mas na verdade todos os chakras se comunicam, né? Mas realmente os poderes psíquicos, eles são, né, não devem ser buscados assim a priori, porque eles podem pôr a pessoa realmente numa sinuca de bico que depois ela não vai conseguir sair, né? E o Leadbeater menciona aqui, né, finalizando esse tópico, né, ele diz assim: mas o estudante sabe que tudo isso e muito mais podia ser obtido sem o sofrimento e sem o risco imprudente, com a mesma soma de energia, segundo os métodos normais consagrados pela sabedoria das idades. Forçar o caminho até regiões ignoradas, sem a orientação de quem realmente sabe, é arriscar-se a um desastre, e significa um perigo para quem não precisava expor-se a tanto, porque as velhas sendas estão sempre abertas e ainda subsiste a verdade daquele antigo truísmo que diz: quando o discípulo está preparado, o mestre aparece. E isso realmente é uma grande realidade, meus amigos. Quer dizer, se a pessoa estiver na época correta de fazer o seu desenvolvimento, os seus poderes psíquicos, aparecerão para ela e entrarão no seu caminho informações, livros, instrutores e mestres capazes de dar e fazer encaminhar a pessoa para esse desenvolvimento. Mas aqueles que ficam por aí realmente explodindo seus chakras, né, fazendo consumo de drogas, fazendo consumo de substâncias que não só são ilegais, né, como são imorais e realmente destroem, né? E também há que se levar em conta o seguinte, né? Todo desenvolvimento que nós fizermos, se não for originário da nossa evolução espiritual, ele não é permanente. Ou seja, essas pessoas que desenvolvem a sensibilidade, a clarividência por meios não naturais, ou seja, vindos do espírito para a matéria, elas não conseguem levar isso para outras encarnações, para outras vidas. Ao contrário, aquelas pessoas que vão se desenvolvendo naturalmente, criando maiores canais para a sua divindade, para o seu eu interno, e vão seguindo o caminho correto, né? E vão abrindo, né, as comportas das percepções, porque realmente muitas nós não levamos em conta, mas esses sentidos que nós já possuímos hoje já são grandes poderes que nós temos, meus amigos. Os 5 sentidos, mais o 6º sentido, que é o sentido da mente, e mais o 7º sentido, que é o da intuição, que é realmente o objetivo que está à nossa frente obter, eles são poderes realmente extraordinários, e acrescentar ainda novas visões, novas audições a isso, realmente demanda um cabedal de discernimento muito maior. Nós teríamos que garantir primeiro que nós temos a devida serenidade, o devido equilíbrio para suportar esses processos sem cair nos perigos que eles nos levam, né? Pois na fraternidade branca é preconizado que nenhum poder psíquico pode ser utilizado para benefício próprio. Ele precisa sempre ser ofertado para o trabalho coletivo, para o trabalho da humanidade, para o trabalho de cura, para o trabalho de investigação, e jamais usar esses poderes para fazer truques, para fazer mágica, para criar situações vexatórias ou para bisbilhotar a vida dos outros, né? Para descobrir segredos pessoais, industriais ou comerciais, porque a pessoa fica realmente extremamente tentada a usar esses poderes para o seu benefício. E é aí que mora realmente o perigo, porque as portas largas da magia negra estão abertas para aqueles que usam poderes psíquicos para se locupletar para benefício próprio, né? O que realmente os mestres, os verdadeiros mestres da fraternidade, dos adeptos, dos mestres de sabedoria e compaixão preconizam, é que se a pessoa obter, né, corretamente os poderes, eles devem ser levados com muita tranquilidade e em benefício do próximo, em benefício da humanidade. Porque tudo que é ofertado a essa pessoa são poderes que podem auxiliar, mas se eles forem usados para o mal, realmente torna essa pessoa realmente não só muito poderosa, como muito perniciosa para a humanidade. Por isso que os mestres, realmente os verdadeiros mestres, são muito reticentes em admitir discípulos, em admitir novos pupilos nas suas fileiras, primeiro porque tem esse problema da pessoa correr o risco de decair e ir para o lado escuro da força, e em segundo lugar porque enquanto esse discípulo ainda não possui controle absoluto sobre os poderes, o karma de tudo que esse discípulo realizar recai sobre a aura do mestre, sobre a aura daquele que está ensinando, né? Então, realmente é necessário ter um completo domínio de tudo isso, e sabendo que o caminho correto é sempre o caminho da purificação, o caminho da ética, o caminho do serviço altruísta, o caminho da caridade, do amor para com o nosso próximo. Tudo isso leva ao desenvolvimento do primeiro chakra que precisa verdadeiramente despertar, que é o chakra do coração. O coração, que é o chakra que contém dentro de si a chispa divina, é o primeiro que precisa desabrochar. E não outros chakras que as pessoas acham que são mais poderosos. Porque pelo chakra do coração vem o sentimento de compaixão, o sentimento de unidade com todos e com tudo. E daí então que essas percepções, a partir disso, serão sempre conduzidas para o bem e jamais para o mal. Então nós concluímos hoje aqui esse tópico, meus amigos e amigas ouvintes do programa Lux Esotérica, e a partir de amanhã nós vamos entrar exatamente num lado muito prático, né? De como nós podemos nos proteger justamente de muitas influências estranhas e exteriores, né? Externas a nós, que aparecem. Nós vamos tratar justamente sobre a criação de conchas energéticas, né? Tanto conchas etéricas, astrais e mentais, que são construídas por meio da nossa mente, por meio do nosso pensamento, da nossa vontade, e que são altamente protetoras com relação a influências perniciosas que estão à nossa volta. Naturalmente que haveria muito mais a ser dito sobre todos esses assuntos, mas a nossa função aqui já foi cumprida, que é de trazer para vocês informações a esse respeito. E se vocês quiserem completar esses estudos, eu recomendo essas literaturas, e muito especificamente o livro do Charles Webster Leadbeater, O Lado Oculto das Coisas, que encontra-se esgotado, né, nas livrarias, mas pode ser encontrado ainda em sebos, em casas de livros usados, e vocês podem ainda encontrar esse livro para estudar, né? E a partir de amanhã então vamos estudar esses aspectos práticos e como nós podemos nos proteger dessas influências. Então chegamos ao final desse programa Lux Esotérica. Caros amigos e amigas ouvintes, agradecemos o prestígio, a audiência de todos vocês, dando pico de audiência aqui na noite da Rádio Esotérica FM. Fico muito feliz de poder estar a serviço desses nossos irmãos e irmãs, verdadeiros amigos e amigas, que estão longe fisicamente, mas estamos muito unidos nessa egrégora, no plano mental, que nos liga a esses conhecimentos. É uma amizade que surge da nossa mente e dos nossos corações, e que realmente nós possamos continuar estudando juntos. Vamos encerrar esse trabalho uma vez mais mencionando o mantra do ser interno, buscando a conexão com o nosso eu interno. Vamos nos tranquilizar procurando a nossa conexão com o nosso eu maior, com a nossa chispa divina, apaziguando o nosso corpo, relaxando as nossas vibrações, diminuindo e respirando mais profunda e lentamente. Busquemos conectar a nossa divindade interior, sentir a luz esotérica que brilha no centro dos nossos corações. Vamos internalizar e compreender o sentido dessas palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve, e mais sutil que o éter, é o ser que habita o nosso coração. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz a todos os seres. concluímos mais este programa Lux Esotérica. Amigos, desejando uma boa noite a todos, que vocês tenham um bom repouso e que nós possamos nos encontrar aqui nas próximas ocasiões, sempre com muita disposição para estudarmos e investigarmos juntos. E só relembrando a vocês que os programas estão sendo gravados e estão à disposição para vocês ouvirem na página da Loja Esotérica Virtual e aqui no site da Rádio Esotérica FM. Também vocês podem enviar as suas perguntas para mim através dos formulários Fale Conosco, tanto na página da Loja Esotérica Virtual, como aqui na página da Rádio Esotérica FM. Então, vamos continuar aqui a programação normal da Rádio Esotérica FM, a sua programação musical, que é totalmente interativa com a nossa audiência, nos despedindo e desejando a todos um bom descanso, uma boa noite. Até a próxima oportunidade aqui no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 21 horas, aqui na Rádio Esotérica FM, onde você encontra música e sabedoria para a sua alma.